0017, reporte baixado e travado. Baixado e travado, vai passar o estéreo. 2223, continua a aproximação, aguarde pista livre. Web 5826, chegada a Mário, desça para o 050. A Romeu Hotel, Mike Vito, chame em Seta Recife, 2085, alterna 125, decimal 45. 2085, 2645. Passarei 2231, não autorizado, pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 049. Livre pouso, passarei 2223. Sana 3179, decolar 222, chame o controle, 120, decimal 8. 208, tem bom dia. A posição Conde, voe bom, fia após ponto para descida. E vamos para Xambará, na torre de bom, chama para a NCV, 35207. 1922 para interceptar o lock em curva direita para o 070, reposto estabilizado, desça para 2000 pés. Direita 070, 2000 pés, vai reportar estabilizado, 1922. 2 Cavalo Bom Dia, 3179, Nadael 2100. Galeão 320. Hotel 360 autorizado, aceita? Tá ótimo. Autorizado, Galeão, nível 360. Via Pesulu 10 até a posição SMAP e após conforme o plano. A decolagem é da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge para interceptar a Pesulu 10. O controle 120, decimal 8, acione 5441, acionar 6219. 201 está autorizado para o Rio de Janeiro Galeão no nível 360 pela Apenzulu 10. Decola da pista 10, saída da El, Leda, Leda, direto Bridge, a primeira curva direita. O estero via Apenzulu 10 até a posição ESMA. Controle de saída 120, decimal 8, transponder 5441, Chané 6219. Está correto, Chané 6211 e chame para o pushback. 2, obrigado. Passarelo 2231. Quais são? Passarelo 2223. Solo 225, livre direito, chame solo. 121, decimal 9. 1219, obrigado. Salvador, passarelo 2223, livrou. 309-760 na ponta. 14, do pátio principal. Alfa Juliette, remota 14, 221. Farol da Barra, do Pés, São Santos dos Vaz, a 90 faz portão. Ovega Oscar Romeu, frequência livre para coordenação. Uno 922 estabilizado. Afirmo, senhorita, estabilizado. Gente, M Torre, Uno 836. 86, bom dia, 922. Torre, bom dia, Uno 922, estabilizado, tem embaixado chamado, LSF 3110. Uno 922, os estacionamentos no 017, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continuar aguardando pista livre, Uno 922. Voo 1605, solo 27, livre direita, chame solo 121, decimal 9. 219, bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Ultra 3259, informação Lima. 3259, chegada bomb, desça para o 070, reduza para 2309. 070, reduzindo 2309. Do 1922, autorizado pouso de São 0, vento 160 graus, 111 nós. Autorizado 110, ou do 1922. Reporte, reassumindo a navegação na Prode. Vento, 52 metros? Reporte, aproando em TAP. Aproando em TAP, 52 metros. Poderia aproar a duna da presente? 52,6 autorizado. Autorizado a duna da presente, 52 metros. Direct Golf, autorizado ingressar no site, está parcelado e pronto. Controle do TAN 3259. Prossiga TAN 3259. Poderia informar qual que é o tráfego à frente? Informa o tráfego à frente a 18 milhas, é o Airbus 320 da companhia. É 1 a 20 milhas nossas aí. Afirmativo. 3179. Chame Centro Recife, 1251, alterna 33, decimal 25. 1251, confirme outra. 13625. 13325, grato, 1179. Pesado. Alfa e Juliette, o gate é o 612. Juliette Golf, Intercala 231, não chame controle, 120, decimal 8. 1208, Juliette Golf. Felipe 5217, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 270, limitado pela radial 320 de Salvador. Direita 270, limitado pela radial 320, sobre vetor Felipe 5217. Controle Salvador, Papá Romeu, Juliette, Juliette Golf. Papá Romeu, Juliette, Juliette Golf, no pés no corredor Cher. Informe pro ideal para o destino. 336, Juliette, Juliette Golf. A pro ideal, mantendo a Cher para receita 1000. Gente. Base DC para 2000, 5826. 5826 desça para 2000 pés, ajuste 1097, autorizado final LS, após estabilizado. 2097, o sistema está estabilizado, 5826. Aqui é que eu desça para 500 pés, ajuste 1097, aposte um travete para o troca. Desça para 4000 pés, ajuste 1097. 35217, está no ponto ideal. Dan 3859, desça para o 050. 050, 3859. Trip 5217, desça para o 100. Trip 5217, até a centena, 100. Na proa 270. Sim. No 02, puxa isso lá. Autorizado o pushback e acionamento, chame táxi, China 62 e 9. Bora táxi, 62 e 9. O 207 tem um tráfego à vista, ok, doutor? 207 é nossa prova. Confirme? O 5217 da Trip tem o tráfego da aeronave, da nossa proa aqui, posição de 12 horas, ok? Gente, tá mantendo 1 no meu pé, é um Sierra Romeo 22. Salve, Salvador, bom dia pra ter 2226, informação limpa, direção com 5226. Gente, o passarelo 2223, tá autorizado, Vitória da Conquista, nível 260. Decolagem down no zero, curva à direita, subida arbor, após arbor DCT Elefa, e após Elefa DCT Vitória da Conquista. O controle 120 decimal 8, Alexandre 5445. Chame para o pushback acionamento, 2223. Informa o tráfego na posição de 11 horas a 7 milhas, é um Boeing 738, seguirá como número 2 para aproximação. Positivo, reduzindo a 709, desce para 220 para o Centeno, 3527. Trip 5217, reassuma a navegação na proa de Pelô, desça para o 080. Da proa de Pelô da presente até o 080. Trip 5217. Dan 3859, desça para 4000 pés, ajuste no 017. 4000 no 017, está 3259. Salvador, o Juliette Golf está no farol da barra. Rapaz, Juliette Golf, informei a Pro Delta originando novamente. 340, mas se o 320 já estiver disponível aí para cópia, não tem o menor problema. Ok, tá. Temos aprovado já o 320 para Brasília, está autorizado. Conforme rota do plano, a decolagem da 10 curvará à esquerda, após, no perfil da subida Momo, com transição Nidissa. Após Nidissa, DCT Puído, e após Puído, Intercept Aéopero, Isque 10 até Formosa, e após Formosa, DCT Brasília. Controle 120 decimal 8 e acione 5461, confirmando nível autorizado 320, Xanama 225. Ok, então ficou Brasília, nível 320, rota do plano. Decola 10, com curva à esquerda, no perfil Momo Nitsa. Após Nitsa, direto Puído, intercepta por Isque 10 até Formosa, Formosa Brasília direto. Controle 1208, a torre 186 e o transponder 5461. Estamos aqui na pole position, chamarei para pushback e acionamento. Tá correto, Xanama 225, estou ciente. Esteia, ponto estabilizado. 2000 no 017, reportar a X-Ray estabilizada, 3249. Autorizado LS3304. Confirme. Autorizado LS para o 3304. 3304, complete a aproximação final, chame torre 18 decimal 6. Autorizado LS, chama 286-3304. Por gentileza, o controle Salvador, o 35217, qual é o nosso número para sequenciamento? 5297 será o número 3 para aproximação, desça para 4 mil pés, ajuste 1097. Ajustado 1097 até 4 mil, pode aprovar. Bruna, dá presente? 5297 negativo, na Pro de Pelo. Informa o tráfego na frente das 7 milhas, é um Airbus 320, seguirá como número 3 para aproximação. Tá, adiante. 786, 1076, 2159. Faz aqui a nossa frente. Tá 3859, devido à formação, está autorizada para a Tuna. Reporte estabilizado. Grato, 3859. Delta visual com o Airbus 320 da TAM passando o marcador externo. Sente, irá prosseguir a retaguarda do mesmo, reporte na final do 17. Torre Salvador, bom dia, TAM 3304, final da 10, baixar a trava. TAM 3304, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste altímetro no 017. Webjet 5826, solo 40, chame solo 121, decimal 9. 129, obrigado. Oceana 621, ponte espera 10. Oceana 621, mantém ponto de espera 10. Bom dia, Web 5826, táxi autorizado. E Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, camarada. Checo Delta, desconsidera informação, continue fazendo espera no farol de Itapuã devido a uma sequência para pouso na 10. Estabilizado no localizador. 5217 até 2000, autorizado, X-Ray. Chegou na estabilizada no localizador. dia, boa tarde, estatinho, cópia. Web 5826, autorizado a ingressar no pátio principal. O gate é o 02. O Web 5826. Objeto 5826, autorizado a ingressar no pátio principal. Gate 02. Gate 02, 5826. Quilo Zulu, qual o destino? Sabe o nome do município? Copiado, aguarde um instante para cópia. P5345, com 83 a bordo, 3 horas de autonomia, alterando muito claro para o táxi. Gente, trip 5345, táxi pelo pátio principal, fique atento a um Boeing 737-800 da Webjet, tráfego vai prosseguir para o gate 2, mantenha sua separação com o mesmo, prossiga até a Taxi Índia e na Índia chame a torre, em 18.6, o ajustando 07, trip 5345. Autorizado táxi, vai manter a separação visual do Webjet, retorno 02, na Índia, chama 18.6, grato. Solo, é o 103, 504, livrando no Cruz. Bom dia, 103304, táxi pela Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 103304. Quilo Zulu para cópia. Ok, está autorizado Salvador Adustina, Serra Novembro Alfa Hotel. O nível é o 070. Sai no perfil da subida Momo, aguardando a liberação do controle para prosseguir para a radial 290 e prosseguir de acordo com o plano. A decolagem é da 17, com curva à esquerda, confirmando no perfil da subida Momo, após Momo prossegue para a radial 290. Controle 120 decimal 8, torre 18.6 e o transponder é o 5413, o Whisky Kilo Zulu. Guarde a coordenação, o Whisky Kilo Zulu, mantenha a minha escuta. O TAN 3304, o senhor avista se o gate 4 encontra-se ocupado? Aguarde. Ok, não será mais necessário, prossiga pela Juliette e ingresse no gate 4. Acabo de avistar aqui que o mesmo não encontra-se ocupado, prossiga até o gate 4, fique atento ao Embraer da Trip na Índia. Ciente, vai ingressar via Juliette, hotel gate número 4, ciente do 5313. Ciente, trip 5217, passarei a aproximação, aguarde pistalismo. Galera, pistalismo. Lima. O TAN 3663 mantém, escute, aguarde a cópia, Guarulhos. Salvador, bom dia, 3, 2, 5, 9, 2, 5, 0, grau 0, 6, 9. 5297, obrigado. Quilo Zulu, na escuta. Ok, a decolagem agora será da cabeceira 35, a curva permanece à esquerda e sai no perfil da subida Momo, após Momo DCT radial 290. confirmando é a 290, não é isso? E 029 então. Então prossiga inicialmente no perfil da MOMA aguardando autorização, Whisky Kilo Zulu. Só um instante para a transferência. Aí que eu ia coordenar com o controle, ok? Mas considere a subida lotar o Whisky Kilo Zulu e aguarde coordenação junto à torre para transferência. Lima 6211, a Lima tem cabeceira 10. A Lima tem 10, 6211. 3859, ingresso na Juliette, o gate é o 09. Juliette 09. Torre Salvador, bom dia. Trip 5345, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Trip 5345, mantém o ponto de espera da 10. Tem. Trip 5217, solo 48, livre direita, semi-solo 121, décimo 9. Lembrando, solo 209, 527. Solo, Salvador, 357, lembrou via Delta. 357, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, remota 13, do pátio principal. Alfa, Juliette, remota. Da 13, ao 5297. Da 3663, pronto cópia. Afirmo. Autorizado, Guarulhos, o nível 340, via Alpe Zulu 16, até Belo Horizonte. Após Belo Horizonte, DCT Trive, após Trive, Poços de Caldas. O... A decolagem é da 10 com curva à direita no perfil da subida da El e após da El, Leda. Após Leda, DCT Bridge para interceptar o Pesulu no meio. Controle 120 decimal 8. Acione 5454 da 3663. Ok, autorizado 340 para Guarulhos. Decola da 10 com curva à direita, saída da El, Leda. Aí voa Bridge, vai tentar Pesulu 16, BHZ, direto Trive, direto Poços. Controle é 208 e o transponder é 5454, TAM 3663. Tá correto, TAM 3663, e chame para o pushback acionamento. Reportarei, obrigado. Nada. Valeu, Passaredo 2223. Aguarde só um minuto, temos um ATR da Trip que vai parquear à sua esquerda. Assim que o ATR completar o parqueamento, inicie na remota 14, chame táxi. Passarei 2223. Chamará o 2223. Bom dia, Gono 923, está autorizado Guarulhos, nível 3620. Prossegue na rota Pesulu 16 até Belo Horizonte. Após Belo Horizonte, DCT Trive. E após Trive, DCT Poços de Caldas. A decolagem é da 10 com curva